sou guerreiro, ah, papai. Sou guerreiro, ah, papai. Sou guerreiro, ah, papai. Sou guerreiro, ah, papai. O mundo vem deteriorando, os dias se passam, conhecia o povo. Mensageiro da desgraça, faz o que quer com eles, joga os na brasa. Bate no peito e diz que é o dono da casa. A maldade te espera a cada esquina. Ele usa a beleza pra ver se nos fascina. Nada disso me inspira. Torcedor da morte, negligência é crime. Dose de conhaque já envergonhou muita família. O amanhã vem, notícia está quente ou frio. Indeciso quer brincar de pastor e bandido. Quem anda em sabedoria sim será salvo. Nos becos tá tudo errado, nas ruas o gatilho é um sopro. Quem está do lado testemunha do frio. A ilusão não tem estia, ela se perverte. A cena se repete, a loucura do evangelho cura o orgulho e o incerto. A aparência é julgada, o homem é quem paga. A pista está molhada, o Espírito Santo me guarda. Eternamente minha alma foi salva. Alimentamos nossos sonhos em oração. Jamais em cílios ungidos veremos a face de Cristo. A lâmpada para os meus caminhos não conseguem ver isso. Confio na mentira do retardatário, falso, sujo, ordinário. Sou guerreiro, ah, papai. Sou guerreiro, ah, papai. Sou guerreiro, ah, papai. Sou guerreiro, ah, papai. Desvencilhado da carne, sou livre do pecado. Na guerra, quantos soldados foram enganados? Sem chance de reagir, será que foi assim? Ou simplesmente ignorar e não quiser ouvir? Firmes até o fim, vamos permanecer. A guerra é longa e o objetivo é salvar você. Quem receber a luz, receberá a força. Quem vive na mentira não escapa. Então é hora de parar e tirar as máscaras. O seu caráter de homem não adianta nada. Chega de orgulho, fingimentos, vem, desabafa. Quer ser guerreiro ou soldado de borracha? Vê se não disfarça. A covardia continua, ninguém se afasta. Viver em Cristo é preciso, nisso eu insisto. Sou guerreiro verdadeiro, filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Sou guerreiro, ah, papai. Sou guerreiro, ah, papai. Sou guerreiro, ah, papai. Sou guerreiro, ah, papai. Daqui eu vejo tudo, intercedo respeito, joelho no pó. Longe do cativeiro, com minha arma engatilhada, espada afiada. SBB, CPAD, escapando das garras do astuto inimigo. Eu não temo, revestido, submisso. Lucas 4, 18, 19, creia nisso. Seja mais coerente, seja mais consciente. Feche os olhos de fora, olhe pra dentro de si. Como é que foi, o que vai ser, o que será agora? É, vamos embora. O tempo está se esgotando, a porta está se fechando. Se está trilhando no escuro, ainda resta o brilho. A luz do meu Jesus, o verdadeiro caminho. A quem deu sangue, verteu sangue, derramou na cruz. É, estamos fazendo jus ao autor consumador da minha fé, Cristo Jesus. Sou guerreiro, rapaz.